cima, rima. Não durma no meu barulho, te atropelo, passo por cima. Respeito a firma, se precisar, tô nativa. Cê vacila, consciência, tem de quilo, vira. Tá tudo errado, mundo do caralho. Quem dá as cartas sou eu, dono do baralho. O som que é bom, não toca nas rádios. Sou palhaçada, desgraça, mata, mata. Só que meu filho eu protejo, não quero no cortejo. Pois é, só maldade que eu vejo. Um fudendo o outro, querendo seu pescoço. Brincando por osso, é foda que desgosto. Na música é quase a mesma coisa, escuta. E aí mano, como é que vai? Firmeza, truta. Só falsidade aqui dentro da cidade. O tempo vai passando e vai crescendo a malandragem. Sem rancor, ajudei, vixi. Me ferrei, minhas contas atrasou. É, nem paguei. Quem eu nunca botei pé, hoje me pôs de pé. Conta amigos pra valer, nos dedos do pé. É, na hora do desespero, cadê seus parceiros? Nessa hora deve estar no banheiro. Não mudo de cenário nem de coadjuvante. Minha rima eu tô mandando, eu tô bem adiante. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Parceiro, tipo carniça rodeada de urubu de brico vermelho. Sugão, seu sangue diz, você é sangue bom. Vampiro do caralho, sou assim porque Deus me deu dom, dom, dom, dom. Maldade na sua cabeça, no coração. Não vai entrar, mas não vou deixar quieto. Esses caras são espertos, brigam pelo meu lugar. Querem ver eu parar? Meu Oxalá é forte, meus amigos também. Aqui estou eu, linha de frente, vem. Amizade até o osso, tô aqui até o pescoço. Aliados são aqueles que não mexem no meu bolso. Na hora certa, a gente faz a festa. Sem blá blá blá, sem vacilo, sem cometa. Minha área junto com meus amigos é meu lugar. Aqui eu nasci, aqui eu quero ficar. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu tô na minha, eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida. Eu sigo a minha trilha. Dinheiro do caralho nunca vai mudar a minha vida.